777, autorizado Alian e decolar pistão zero, o vento é de 90 com 16. Salvador. Por 777, bom dia, Leandro, colar pistão zero, 100 graus, 16 nós. Bom dia, recebi alto e claro, a primeira e a segunda chamadas. Acionamento autorizado, pátio 5, frente do estágio, pro táxi. Estão 3895, Centro Centro Recife, 1251 e alterne 13325. Recife 251, alterne 13325, Centro 3895, boa tarde. Boa tarde. O 4463, pronto, cópia? Pronto, 4463. Autorizado Salvador, Ilhéus, plano Yankee, inicialmente nível de voo 180, após modifica para 065, prossegue visual para o destino. Saída Dael, Leda, após Leda, Ilhéus. Decorda pistão 10, primeira curva à direita. Transponder 5557. E o controle Salvador 120 decimal 8. Aprovado Elias 180, após modifica 065, prossegue visual. Dael Leda de CCT Ilhéus, circulando a 10, primeira curva direita. 5557 transponder, controle 208, 4463. Correction, ponto 4463. Pro 777, decolado 04, chame o controle em 1208, bom voo. 1208, bom trabalho no 777. Controle Salvador, voo no 777. Bom dia, voo no 777, contato radar, suba para o nível 340, vai direto Leda. 340, direto Leda, voo no 777. 3204, desça para 2000 pés, QNH1016, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. Tá no ILS visual 6200. Você na 6200, completo sinal, chame torre 1185. Boa, 1185, boa, 6200. TAM 3804, com seu controle. Confirme. Desça para 2000 pés, que nega 1013, autorizado sinal LS, porta estabilizada, TAM 3804. Salvador, gol no 777. Prossiga. Está desvio à esquerda, magnética 90, sujeito à aprovação. Autorizada após desvio à esquerda, gol no 777. Após desvio à esquerda, gol no 777. Autorizado o ingresso da pista, reporte alinhado e pronto para decolagem. Alpa, papai gerente. Prossiga. Pode ser um grau de dois mil. Ali naquela rampa, ali atrás da Fonte Nova. Na 3269, Capete Sinal, Sanicorre, 1185. 18, 18, 18, 18. Bom, calma, vamos lá. O outro amigo chegou, desculpa, baixinho, boa tarde. Pousando no 11, ela cruzar o seu eixo aí, aguarde. Condições logo a passagem dos arbóis aí da Avianca, iniciar a decolagem. Atento à esteira deste Airbus, cruzando agora a sua frente, livre decolagem, 090 graus, 15 nós, informa o último Airbus na final, 1,5 milhas do externo. Tá 3216, bom dia. Fonte de aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento 1 centena com 16 nós. Positivo, vai passar no externo, Alfa Papai Juliette, decolado ao 09, contate o controle 1208. 1208, boa. Alexandre 6200 no solo ao 09, ao livrar direita, solo 219. 209, 6200. Da El Leda. Boa tarde, Papa Romeu, Alfa, Papa Juliette, contato radar, para o nível 280, saída da El. Autorizado do final 280 da El, Alfa, Papa Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6200. Para informação, tem um animal, acabou de cruzar a pista de ataque. Ele está indo em direção à pista agora, tá visual? Sim, está indo em direção à pista, confirma o Avianca. Tá, ele está bem determinado a entrar na pista, viu? Sim, vamos contactar o fiscal de pátio grato. Não tem um avião sinal, positivo? Não, negativo. Inicia a aproximação perdida, aeronave também em aproximação à sua retaguarda, ok? Positivo, confirma a instrução, vai remeter em frente? Afirmativo, conforme a previsto aí da carta, do procedimento, remeta em frente, 2 mil pés, aguarde a transferência. Positivo. 3804, mantenha 3000 pés. Ingressa na Juliette, Juliette 02, do Xané 6202. Pedido cachorro na pista. Patrulha, está 321B. Hashtag, brotar 3204. TAM 3216, vetoração para sinal ILS, curva à esquerda, proa 060. Esquerda 060. Se guardião 01 está pronto para a decolagem? Um decole da Presidente com proa sul, proa do litoral. E a reposta fora do solo, guardião 01. Goma 777, Chame Centro Recife, 125 Uni, Alterne, 13325. O Chone 6200, só pode prosseguir o táxi normalmente, apenas a viatura agora prosseguindo via Índia sem interferir. Aviso com ela, 6200. São 3219, atingindo 4 mil pés. Sim, mantenha 4 mil pés, são 3219. Vai manter essa proa 060? Mantenha. Sim. Guardião 01 no proa sul, se a torre assim desejar, que mantenha a frequência da torre. Acerto com a sul, guardião 01. Ok, então mantenha a minha frequência, decolada ao Zulu 2, ingresse na linha do litoral, afastou-se aí da aproximação do 10, ok? Mantenha minha escuta. Mantendo a escuta da torre na linha do litoral, guardião 01. 16, curva esquerda, proa 360. Esquerda 360. Ordem, sim, brota 3204. Sim. Visão, TAM 3204. Estamos aguardando, TAM 3204. Mas TAM 3216, 17 milhas este da posição Pelo, reassuma navegação, voe Pelo e faça espera na posição Pelo. TAM 3216. Bom, afirmando, vou para posição Pelo. Afirmativo. Mantenha 4 mil? Mantenha 4 mil pés e faça espera na posição Pelo. TAM 3216. Gente, confirma a ópera do saque que passa lá, falou em volta. Curva à direita, TAM 3216. A do 4463 do portão 1, multidão de planeta. Do 4463, um instante para iniciar o acionamento. Foi reportado um animal na pista, estamos fazendo a vistoria. Por gentileza, aguardando na minha escuta, ok? Escuta, obrigado. Controle, só 32 do meio. Prossiga. Tem um estimado da Embraer recolher o cachorro da pista? Estamos aguardando, tá? 32 do meio. Por enquanto, sem previsão. O azul 4463 agora sim, livre de acionar portão 1 no reporta táxi. 25. 25, boa. Guardião da onda aqui na zona. Retorno para o parque do Graé, quando autorizado. Ok, afirmativo da presença, então aproxime para o Graé, agilizando. Vento 090 graus com 13 nós. Chame na curva final para pouso. Guardião da onda. Mantenha 250. PAN 3804, complete órbita e complete final. Da ILS, PAN 3804. Completando a órbita e final ILS, portanto, obrigado, PAN 3804. PAN 3216, será necessário uma órbita direita, após a órbita, prossiga na chegada. Mantenha 4 no meu pé. O TAN 3204 desça para 2 mil pés e a porta estabilizada. Desça 2 mil e porta estabilizada, TAN 3204. Goma 754, redução para 2109. Já está com 2 no meu. O Guardião Zero já livrou a aproximação da 1-0, já na curta final para o Pátio do Grande. Ok, chame no solo controlado, 100 graus com 12 nós, 01. Chama lá no solo controlado, Guardião 01. Tupã 3216, desça para 2000 pés, autorizada para o Ediduna, autorizado para o sinal de suporte estabilizado. Índia, ponto espera da 10, torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no 3, bom voo. Ajuste padrão, ponto espera, 2-9-5, 4-4-5, bora lá. Ok, no solo os 2-2, ao livrar, ao estacionar a frequência livre. Tá 3804, complete final, some torre 1-1-8-9-5. 3804, autorizado pouso, vento uma centena de graus com 12 nós. Autorizado pouso, 0, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta o peso no 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5552 no transpondo. Calhão 360, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, bridge, já foi jogando 0, compartilhando, 120, decimal 8, 5552 no transpondo, 1293. Bom dia, azul 4463, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 6623, o solo, cotejamento já é prosseguir para aproximação, voo 754. Afirmativo, desça para 2000 pés, livre DMS, aporte estabilizado, Gomo 754. Certo, chamada estabilizada. 2000 pés, 1.300. Tá 3216, complete sinal, some torre 1895. Salvador, tá 3216, DMS, tem baixa atrasada. Ok, 3216, continua a aproximação, é guarda de pista livre. Então 3804, solo aos 2000, libere a direita, sistema solo 219 ao livrar. 3219, tá 3204. Azul 4076, desça para 2000 pés, que nega 10 no 3, redução para 1909, autorizado sinal IES, aporte estabilizado. 2000 pés, 1005, no 1909-0973-4076-0073. Passarei 2230, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada Amanda, isso para o nível 050. Do 4463 após o turno final, a linha mantém. Alfa Juliette 01, TAM 3216. 54, gol. Golan 754, complete sinal, chame torre 1895. 895, obrigado. Azul 4463, decolou os 30, controle 1208. 208, boa.